Sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, ouvinte DXista dos estudos da Voz da Rússia em Moscou, este amigo de vocês, Jonas Bernardino, com mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do rádio. Cartas dos ouvintes. E quem nos escreve com o informe que SEG é o Walter Salvador de Azevedo Peçanha, que mora em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Também o José Gomes de Faria, de Contagem, Minas Gerais, fiel ouvinte sempre sintonizado e que nos envia lindos cartões da sua cidade. Também o nosso obrigado ao José Moacir Porteira de Melo, que mora em Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso, e o João Carlos Lourenço Caputo, de Curitiba, Paraná. Também registramos o QSEG do Aparecido Fernandes, de Presidente Prudente, em São Paulo. Serviço em português da Voz da Rússia. Rua Piatnitskaya, 25, CEP 115, 326, Moscou, Rússia. Aguardamos ainda sua correspondência nos seguintes endereços eletrônicos: ondadx@yahoo.com ou letters@ruvr.ru. Escrevam, esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. Informamos que em nosso programa Onda DX nós abrimos aqui uma lacuna para o grupo DX de Iguaçu, São Paulo, Brasil. E vamos ao resumo de rádio escutas de 2010 do grupo DX Iguaçu. Rádio escutas em ondas médias locais, rádio difusora e CBN de Mogi. Rádio escutas DX em ondas médias. Rádio 9 de Julho, São Paulo, Rádio Tupi, Rio de Janeiro, Rádio Globo, Rio de Janeiro, Rádio Nacional, Brasília, Distrito Federal. E Rádio Escutas Brasil DX em ondas curtas. Rádio Aparecida, São Paulo, Rádio Record, São Paulo, Rádio Itatiaia, Rádio Inconfidência, Minas Gerais, Rádio Marumbi, Rádio Transmundial e a Rádio Gaúcha. Os nossos zumbidos e ruídos caseiros são causados pelos seguintes aparelhos: carregadores de baterias dos celulares, computadores, televisores, fornos micro-ondas, liquidificadores, batedeiras, furadeiras, barbeadores, depiladores, acendedores de gás, lâmpadas econômicas, cercas elétricas, etc. Além dos ruídos atmosféricos, os zumbidos e ruídos locais estão presentes em todas as faixas, porém, as ondas médias são as mais ruidosas. E tal situação está levando as emissoras a encerrarem as suas ondas médias e passarem as suas programações para FMs, internet e etc. Já sobre os problemas atmosféricos, parece-nos que pioraram muito após as explosões solares ocorridas em 19 de outubro de 1989, as quais foram as maiores registradas nestes últimos 300 anos. E como relato o Almanac em 1991 da Abril Cultural, tais explosões liberaram irradiações superiores a milhões de bombas atômicas. Outra possível causa do aumento nos problemas atmosféricos poderá ser o progressivo alinhamento de todos os planetas do nosso sistema solar, cujo alinhamento máximo ocorrerá em 21 de outubro de 2012. Após esta data, terá início o lentíssimo desalinhamento para se repetir de 26 mil em 26 mil anos. E prosseguindo o resumo do Antônio Barbosa Pereira do grupo DX de Iguaçu, São Paulo, Brasil, Rádio Escutas DX Internacional em ondas curtas, a Rádio da China, a Rádio Taiwan, a QBS Coreia, a NHK Rádio Japão, RCI Canadá, Rádio Family Rádio Estados Unidos, Rádio Cuba, Rádio Portugal, Rádio Espanha, Rádio França, BBC Inglaterra, Rádio Alemanha, Rádio Holanda, Rádio Vaticano, Voz da Rússia, Rádio Bolívia, Rádio Paraguai e Rádio Argentina. Temos notado que as transmissões em DRM ajudam a vencer as dificuldades atmosféricas. Um exemplo dessa afirmação é a programação da Rádio Portugal para o Brasil nos 19 metros das 17 às 20 horas UTC, 15 às 18 horas do verão no Brasil. Obrigado, Antônio Barbosa Pereira, por esse informativo e ao grupo DX Guaçu São Paulo Brasil, com quem esperamos contar neste ano de 2011. Muito obrigado. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Faça como o radialista Célio Romais, que tem participação em nosso programa de hoje, com informações do mundo do rádio em nome do Clube DX do Brasil. Célio, seja bem-vindo ao programa Onda DX. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX da Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 2 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas na hora brasileira de verão, são 23 horas na hora universal. A Voz da América possui uma emissão em espanhol que vai ao ar entre 13 e 14 horas no tempo universal nas seguintes frequências: 9.885, 13.750 e 15.590 kHz. Possui regular sintonia no sul do Brasil nesta última frequência. Nas emissões dos domingos, Luiz Alberto Facal apresenta o que há de melhor em termos de música country norte-americana, sempre a partir de 13h30 no tempo universal. Confira! E com o apoio dos ouvintes de ondas curtas, a radiodifusão argentina para o exterior RAI vai permanecer transmitindo a sua programação em diversos idiomas. Havia possibilidade da emissora encerrar suas transmissões no final de dezembro. Conforme Carlos Dias Roca e Ryan Brown, da redação em alemão da estação, as autoridades argentinas decidiram comprar novos equipamentos de transmissão e o processo de revitalização deve ocorrer nos próximos meses. E apesar de anunciar que estará transmitindo em ondas curtas até o próximo dia 31 de janeiro, a Rádio Praga anunciou que preparou uma nova série de cartões de confirmação QSL para este ano. A nova série retrata os castelos edificados em solo tcheco. E a Rádio Acrítica de Manaus, no estado do Amazonas, tem sido captada nos últimos dias em sua frequência de 5.055 kHz com bom sinal. A constatação é do Valdeci de Oliveira, em Ariquemes, no estado de Rondônia. E durante 2011, a Rádio Romênia Internacional responderá aos informes de sintonia dos ouvintes com cartões QSLs, que mostram palácios, edifícios históricos, parques, igrejas e monastérios de Bucareste e região pintados por Vitali Butescu, um pintor romeno oriundo da República da Moldávia. Quem enviar um informe mensal durante os 12 meses de 2011 receberá um diploma do Clube de Ouvintes da Rádio Romênia. E agora a última informação deste segmento. Quem enviar um informe de sintonia entre 1º de janeiro e 31 de março para a Rádio Free Asia receberá um cartão de confirmação que retrata o ano do coelho no zodíaco chinês. A emissora transmite em diversos idiomas com destino à Ásia, mas tem interesse em saber como seu sinal chega em outros locais, incluindo a América do Sul. Os informes podem ser enviados ao seguinte e-mail, qsl@rfa.org, repetindo, qsl@rfa.org. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.